fico com um receio, vocês estão aqui de costas, eu não quero dar as costas para vocês, se vocês se animarem, senão eu vou ter que ficar para lá. É, bom, eu recebi um convite para participar dessa mostra e eu não sabia muito bem o que, que era, então, na verdade, eu fiquei com algumas dúvidas do que eu iria falar aqui com vocês. É, a princípio, eu não sabia se vocês são daqui mesmo, de Gaibu, se vocês são de fora, assim, então, são de Gaibu, todo mundo é daqui. Heterogênea. Da onde tem mais gente? Gente de onde? Além de Gaibu? Além de Gaibu? Recife? Bom, porque assim, eu estive estudando, né, durante 4 anos a situação dos camponeses que moram na área do que hoje chama SUAP, né? Mas é isso, se tivesse muita gente que já morava aqui, já tinha esse conhecimento muito mais do que eu que estudei a área, né? Então, e junto com as pessoas. Então, mas eu vou contar rapidamente para ter uma ideia de qual que é a situação por aqui. Uma coisa fundamental, assim, eu acho que a gente não tem que naturalizar a questão de ser o território de SUAP. O território não é de SUAP, não. O território é dos camponeses que moram aqui e que estão sendo expropriados, né? Então, o território foi conformado pelos camponeses, trabalhadores, que moram aqui. Em 2012, tinha dados de que eram 25 mil pessoas. Isso é muita gente. Isso é uma cidade, né? E são pessoas que estão sendo expropriadas dos seus territórios. São gerações, são mais de 3 gerações que moram aqui nessas terras, tanto no Cabo de Santo Agostinho, deste lado, né, como em Pojuca, justamente pela instalação desse complexo industrial portuário de SUAP. Esse complexo vem sendo construído desde a década de 70, e teve 3 momentos assim, nos quais as expropriações, as expulsões dos moradores se intensificaram. Então, nessas 13.500 hectares do que hoje é SUAP, tinha gente desde antes de se instalar o porto, né? Então, na década de 70 começou a se instalar o porto e as pessoas começaram a ter que sair por causa da construção desses primeiros espaços para a Petrobras, justamente, que estava em Recife, no porto de Recife, e passaram para cá por um derramamento de petróleo, casualmente, na década de 80. Então, a partir desse momento, já começaram as expulsões dessas pessoas que moravam ali. Depois, nos anos 90, isso, claro que as pessoas foram saindo, né, aos poucos, tal, mas não se tinha um projeto muito firme. Foram instaladas a Petrobras, a ESO, todas as empresas de petróleo, mas ainda tinha muita área que continuava pertencendo aos camponeses. Na década de 90, o processo de containerização no mundo fez com que o porto de SUAP precisasse se renovar e aí fizeram uma nova aposta desde o estado de Pernambuco e o estado nacional para instalar uma área de containers. E aí as expropriações de novo foram mais intensas. E, por último, agora, esse momento é o momento de maiores expulsões, é o momento de maior violência, é uma violência que é bem explícita, mas também que é bem simbólica, né? Inclusive, a gente que estuda por aqui, o pessoal que estuda por aqui também já foi ameaçado, já recebeu foi seguido pela segurança, né, das milícias de SWAP, né, lembrando que SWAP pertence ao estado de Pernambuco, o presidente de SWAP é sempre o secretário de planejamento do estado, então quem está fazendo isso com as pessoas que moram ali é o estado de Pernambuco, é o próprio estado. E então, bom, aí eles contratam milícias, segurança privada, para eles agirem, né, com violência. E ainda eles têm a justificativa, assim, não, olha, sempre ficam passando a bola um para o outro, né? Não, quem foi violento foi o segurança privado, era o cara que ele agiu sozinho, né? Como está acontecendo com a polícia, em muitos casos, manifestações que a polícia chega, começa a reprimir e aí não foi um mandado de alguém superior, sino que o cara reagiu sozinho. E não funciona bem assim, né? A gente sabe que existe uma repressão e existe uma violência nesse sentido e também no sentido das proibições. As pessoas que moram ali, elas são proibidas de continuar construindo suas casas, elas são proibidas de melhorar as casas, em muitos casos tem contaminação do solo, da água, então eles não conseguem continuar vivendo ali porque eles se retiram todas as coisas necessárias para viver, né? Você não consegue cultivar, você não consegue ter água, você não pode melhorar a sua casa, você está praticamente sendo expulso sem necessidade de ninguém te indenizar, isso é o pior ainda. Então, existe uma violência muito grande, né? Acho que também não, se quiser comentar alguma coisa, mas são três coisas que eu queria colocar, assim, além da violência. É um pouco se pensar que também essas pessoas, elas resistem e elas reexistem. Elas estão permanentemente se reinventando e recriando a vida, porque faz 37 anos que eles estão ali e que não se, apesar de toda essa violência, não se vão, porque são as casas deles, porque são os territórios deles, porque é ali onde acontece a vida das pessoas. Não é em um conjunto habitacional onde muda todo o jeito de viver. Então, essas pessoas estão permanentemente reexistindo. Então, e não somente no dia a dia, escondendo uma plantação ou fazendo outro poço de água se o seu for contaminado, mas também a partir de organizações. E aí o MST tem atuado bastante na área em alguns momentos. Lembrando que a primeira ocupação do MST no estado foi aqui na área de SWAP, né? Foi numa conjuntura que eles acharam que a governação do Miguel Arraes iria ajudar nessa logística de fazer um assentamento, mas o fato foi que eles foram expulsos. A Fazenda dos Trabalhadores, que é uma parte dos 27 engenhos que estão dentro da área de SWAP, do que hoje é SWAP, é uma área onde se fez um assentamento, em 85. E também os 5 engenhos que se vem falando, né, desde a instalação do porto, teve um projeto de reforma agrária em 5 engenhos, Engenho Tiriri, Algodóis, Massangana, Jasmin e Mercedes, isso aí. Pronto, então esses 5 engenhos foram engenhos que foram da cooperativa Tiriri, era uma cooperativa de trabalhadores, e a ideia era que eles pudessem trabalhar do corte da cana, vender a cana para os outros engenhos, né? E essas pessoas eram trabalhadores que receberam 10 hectares por família e que um tempo depois as terras foram ilegalmente vendidas para a SUAP, porque terra de reforma agrária não pode ser vendida, né? Mas aí o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, não declarou que não estava interessado nessa terra. Então, esse que é o problema, o impasse legal dessa área. Então, agora, nesse momento, tem uma pressão muito forte pela construção das empresas, tem mais de 100 empresas, mas também por um apelo ambiental que o complexo faz. Então, tem um monte de cartazes, vocês devem ter visto por tudo quanto é lado, que diz SUAP, desenvolvimento de empresas com desenvolvimento ambiental, uma coisa assim. Aí ele fala 55, 59% área ambiental e o resto são as empresas, tal, e então tem todo esse apelo ecológico, que na verdade essa vegetação que está ali, que se mantém desde faz muito tempo, que a gente vê, consegue ver, né? É vegetação que os próprios moradores vêm mantendo faz muitas décadas, né? E que agora o complexo industrial portuário está querendo que as pessoas vão embora para ter essa reserva de espaço. Não por um apelo ambiental, sino porque é uma reserva de espaço, de terra, que daqui a uns tempos, se for necessário, eles vão alugar ou eles vão emprestar, né, para as empresas se instalarem, porque isso, as empresas, elas não pagam pela terra, né? É o Estado que está ali limpando o terreno para que as empresas possam se instalar, e aí criando toda uma logística de ter água, de ter energia, de ter as hidrelétricas, as termoelétricas para as empresas se instalarem. Então, mas ao mesmo tempo é isso, a população está em reexistência. Então, o MST foi a FETAP, em algum momento foi o movimento de libertação sem terra da MLST, Movimento de Libertação do Sem Terra. E tem também uma construção, algumas entidades que vêm tentando fazer a denúncia, vêm tentando propiciar uma organização junto com as várias associações de moradores para que essa violência que está sendo muito evidente, que está sendo muito forte na área, seja apaciguada, né? Seja não ocorra, né? Então, é o caso do Fórum SUAP, Espaço Socioambiental, uma entidade que é uma rede de instituições, né, que desde 2013 está buscando organizar esse pessoal para que tenha uma justiça territorial, para que essas pessoas, esses moradores, não sejam violentados, se eles tenham, saibam e eles recorram ao direito que elas têm de ou de permanecer na terra, que isso praticamente já não é possível, mas de, especialmente, eles terem o direito de receber ou terra por terra, ou uma indenização digna que lhes permita manter o modo de vida que eles mantêm nessas áreas, né? Isso não está sendo feito neste momento. Essa é uma das lutas fundamentais que essas entidades têm tido nesses últimos anos. Têm sido realizadas várias audiências na OAB, por exemplo, para justamente denunciar o que está acontecendo aqui, porque a propaganda é do desenvolvimento econômico, do quanto aumentou o PIB do Estado e quanto aumentou o PIB de Ipojuca, especialmente porque é onde estão instaladas as maiores empresas, a refinaria, né? Mas não se considera, em nenhum momento se coloca que a vida das pessoas que moram ali e no entorno também, porque tem os pescadores também que estão sendo prejudicados, tem toda a violência dos trabalhadores que vieram temporariamente, que agora estão, não tem mais trabalho, foram muito demitidas, especialmente os da construção civil, e hoje não tem trabalho e estão ali, ao Deus dará, né? Então, essa aqui é um pouco a situação que se coloca aqui. Eu não sei, eu queria compartilhar isso com vocês, eu acho que a ideia é que a gente possa fazer uma conversa, que vocês possam comentar, dizer o que vocês também conhecem, vivenciam, e a gente consiga problematizar isso um pouco. Também, se tiverem alguma pergunta, estou aqui. Eu me chamo David, tenho 22 anos, e esse projeto de SWAP, quando ele chegou aqui, assim, quando ele já estava aí, que eu não sou muito novo, né? Então, assim, quando foi aberto as portas para que a população local e também de outros estados que você falou agora viesse para ter esse trabalho, mudou o estilo de vida local. E por um momento, as próprias pessoas que são desse entorno, que viviam da pesca, viviam de marisco, enfim, foram, digamos que, eu não sei se é a palavra certa, mas foram, digamos que, seduzidas pelo um bom emprego, porque um pedreiro trabalhava a serviço da comunidade, eu fazia uma emprenhada, como se fala, e eu ganhava uma quantidade de dinheiro ali. E era um trabalho que, se eu me machucasse, se eu caísse, eu não estava acobertado pelo governo, né? Então, esse mesmo pedreiro, alguns meses depois, ganhou uma vaga para ser pedreiro na construção da refinaria. Eu trabalhei lá por 4 anos e ele ganhava o triplo do que ele podia ganhar em 2 meses, com todos os direitos, férias e cobertado pelo governo e com chance de mudar de função também. Então, assim, ela trouxe essa ideia de desenvolvimento. E por um momento a própria população, o que eu quero dizer é que por um momento a própria população se esqueceu do que estava perdendo, porque você não ganha dos dois lados, você tem que perder alguma coisa para ganhar alguma coisa. Então assim, a pergunta, na verdade, é quando a população acordou, que acabou os empregos, fechou aquelas portas, porque isso é uma realidade desde o início, que você vê aquele mundo de coisas, mas um simples painel controlava, sei lá, uma estação inteira, entende? Então, assim, um lugar que trabalhava 20, a partir daquele momento você vai trabalhar 1 ou 2. Entende? Então, assim, a pergunta real é quando as pessoas despertaram, elas ficaram perdidas. Então, assim, a informação foi cortada. Você hoje não entra num canal, a Rede Globo Nordeste, por exemplo, você ouve falar de tudo, menos daqui. Você não escuta nada daqui. Eu sou jovem, eu uso redes sociais. Enfim, todo tipo de meio de comunicação que temos hoje, eu não ouço falar nada. Então, quando me falaram da mostra, que me veio aquela explosão de informações, de coisas que eu morava aqui, eu nem tinha conhecimento, você entende? Eu trabalhei lá dentro e também não tinha conhecimento. Foi meio chocante, não vou negar. E tipo, poxa, como é que isso está acontecendo, digamos, de uma maneira metafórica falando, está acontecendo no meu quintal, tá entendendo? Isso está do meu lado. Tem pessoas que eu convivi, que eu fui lá, que fui para o doido mesmo, que não pode mais você ir para lá. As pessoas vão, mas não podem. Eu fui para lá quando criança e, tipo, agora não podia ir, eu nem sabia que eu não podia ir. Entende? Então, assim, eu acho que eles souberam chegar aos poucos para não ter essa revolução que, digamos, está tendo agora. Né? As pessoas agora estão reivindicando, agora. Antes, com certeza, já tinha pessoas reivindicando, porque a galera que eu estava na minha casa, estava com meu salário e meu trabalho. Ninguém chegou lá para dizer, aqui no meio da tua casa vai dar um piquete, vai passar um muro aqui. Mas aquela mulher que estava lá do lado da refinaria, ela teve que sair da casa dela. Entende? Então, agora que a comunidade está se unindo. Eu queria saber, você é pesquisadora, pelo sotaque que não deve ser daqui, e assim, queria saber, pela tua informação, pela tua pesquisa, como é que está o olhar do mundo exterior, tipo, de fora daqui, dessa realidade, que não teve convivência nenhuma. Eu vi pelos jornais que foi um grande empreendimento. Tipo, como é que está a visão deles agora? Se essa informação que daqui, que a gente tem aqui, não chega, se lá fora está chegando com maior facilidade ou não, né? Se deve estar pior ainda, porque eu estou aqui, não estou ouvindo. Imagina quem está lá e que não vai ouvir mesmo. Então, na verdade, ninguém sabe. Pessoal, vocês têm que... Vocês que estão fazendo curso de vinho e tal, são os primeiros que têm que denunciar. São as pessoas que estão aqui. É a organização, principalmente a organização. Essa forma de reexistir e de resistir no território é no dia a dia, e é se juntando com outras pessoas, se juntando com organizações, sempre de olho, né, para que essas organizações não sejam cuidando se aproveitar, né? Mas sempre procurando se juntar mesmo e denunciar, porque não na verdade a mídia é muito forte, né? Estamos num momento de uma conjuntura política muito difícil, né? Ontem teve manifestações a favor de Lula, porque a mídia está fazendo, principalmente a mídia, mas muitas pessoas de dentro do governo que são em contra de Dilma e do PT, principalmente, estão fazendo uma campanha gigantesca. Então, isso mostra muito bem que a mídia é totalmente cooptada, que a gente não está tendo canais suficientes para denunciar, não. Então, assim como você não sabe aqui o que está acontecendo dentro da universidade, também não se sabe. E assim como aqui ocorre uma perseguição, de alguma maneira, porque se está denunciando e se está vendo que a coisa, muito bem, a gente teve emprego durante um tempo, mas agora não vai ter mais, e ainda daqui a pouco vai ter que sair, e o seu pai, que talvez pescava, não vai poder pescar mais, e assim, né, continuando. Isso que está acontecendo, esse movimento de se perceber, está deixando o povo meio doido, assim. Então a gente precisa reagir, precisa se juntar e precisa ir contra isso, assim, ir fazendo outras coisas e ir criando outros mecanismos, redes sociais, Facebook, vídeo na mídia independente. Provavelmente o pessoal do curso deve ter falado, né, da mídia independente, todos os blogs que rolam na internet, enfim, tudo isso. Porque, assim, dentro da universidade, eu também sou julgada e sou colocada como, ah, não, essa menina tá falando uma coisa nada a ver, sabe? Porque, como assim, ela está indo contra o maior empreendimento do Estado, que está trazendo emprego, que está trazendo o aumento do produto bruto interno, sabe? Então, é isso, a gente tem que se juntar, tem que denunciar e tem que fazer essa coisa, ir comendo pelas beiradas, sabe? Porque é por aí. Boa noite a todos. Meu nome é Edinaldo Rodrigues de Freitas, conhecido como Não Pescador. Eu queria dar um esclarecimento ao amigo, mas primeiro eu quero dar uma palavra construtiva à organização desse evento, que naquele telão ali era para estar passando, sim, alguns CDs, alguns filmes que a gente publicou, para as pessoas que não teve acesso a eles saber de verdade o que acontece dentro do território de Suape, não é? Porque vocês iam ver imagem forte, mas tem que ser imagem que tem que ser mostrada, tem que ser uma imagem que tem que ser revelada para o povo saber na íntegra o que é que acontece. Esta é a minha palavra construtiva. Eu não estou reclamando, mas estou uma palavra construtiva. No próximo evento tem que aparecer, porque é um evento que mostra a realidade do outro lado das pessoas que foram afligidas por Suape. E a outra questão, amigão, nenhum pescador deixou de pescar para trabalhar de pedreiro, mecânico, enganado, não. Porque a maioria dos pescadores são semi-analfabetos ou analfabetos. Vive, convive e aprendeu da pesca. Então, esses pescadores, os pescadores artesanais, nenhum deixaram. Depois da demanda de Suape, que chegou sem avisar, se você tem uma ideia da situação, se tu pega uma carta náutica, essa carta náutica era conhecida no mundo inteiro. Qualquer pessoa que vem do exterior para cá tem que ter essa carta náutica para não naufragar com seu barco, navio, seja o que for. E aqui, em Gaibu, indica que é a comunidade de pesca. Para você ter uma ideia, quando o Suape começou, não teve nenhuma conversa com a população local. Não houve. A draga começou a dragar no dia 1 de janeiro de 2010. com maior afronta dentro do mangue. É feriado nacional do Brasil. Nunca se viu trabalhar no dia 1 de janeiro de 2010. Veja a estratégia de SUAP colocar em uma data, que era um feriado nacional, onde o povo não estava lá, entendeu? Para começar uma dragagem. Então veja a falta de respeito, a falta de consideração. Então, como eles agiram dessa forma brutalmente? Então, com a dragagem, houve uma grande perca de produção. E por muitos barcos aqui ser de madeira, ao contrário, 99% dos barcos eram de madeira, e o custo é caro para manutenção. Como não houve peixe, muitos barcos deixaram de fazer manutenção e outras pessoas foram migrar para outro emprego. Não é que eles foram, não, eles foram obrigados a sair. Uma coisa é você que está no seu lugar e você diz, ó, decido, não quero mais viver dessa forma e vou viver de outra. Uma coisa é você sendo obrigado a sair. Então, nenhum pescador por conta própria saiu para trabalhar em Suape porque o dinheiro era melhor, não. Porque se eu lhe mostrar meu caderno de produção, quando a pescaria era ruim, eu fazia 3 mil por semana. E poucos profissionais faziam 3 mil por semana ali em Suape. Então, não tinha obrigação de eu sair da pesca, uma coisa que é uma cultura que nós temos de tradição de familiares, para abandonar para um lugar onde, até hoje, nós pescadores se sentimos afrontados pelo caráter deles agir dessa forma. Então, isso eu quero deixar bem claro aqui. Quando se fala também da questão dos engenhos, a mesma coisa aconteceu com os agricultores. Não houve nenhum trabalho sério. Eu digo sem medo, Ministério Público Federal, Polícia Federal e tantos outros que poderiam enganjar na situação dos poceiros que estão sendo tirados com um valor muito abaixo do comércio da média e que sabiam, sim, eles sabiam que isso ia trazer um dano muito psicológico, muito grande, porque o dinheiro não dava para comprar terreno, o dinheiro não dava para construir casa. E quando você tira um pescador, um agricultor da sua área para colocar na cidade, eles vão viver de quê? Analfabeto ou analfabeto. Então, houve sim uma covardia geral e generalizada por maldade por parte de um governo do estado de Pernambuco, que eu quero citar bem claro aqui, Suape, entendeu? E que hoje gerou problema. Mulheres se enforcaram, pessoas suicidaram, são pessoas que ainda hoje passam necessidade, passando fome, são pessoas que venderam seu barco porque não tiveram condições mais de reformar. Poucos pescadores estão interessados hoje na pesca porque não tem produção. Houve os aterros dos corais no alto mar, houve a destruição por explosões por dinamite. Também houve agora em 2013 outras explosões dos cabeças. Então isso, eu não digo nem favelizou a atividade da pesca no Cabo Santo Agostinho. E uma vez a pesca favelizada, a pessoa tem que procurar outro ramo porque tem família e vai ter que se virar para botar o pão de cada dia. Isso é um dos fatores. Outros fatores também é contar o grande dano ambiental. Olha, se fala tanto no que eles estão pagando. Cara, eu tenho 44 anos de idade. Aquela área que tem as placas ali de plantação, aquilo ali já existia há muito tempo. Olha lá, é pé de bambu, é pé de manga, é pé de caju, é pé de coco. Eu nunca vi compensar um dano ambiental numa área que já está compensada há muitos e muitos anos. Há mais de 60 anos. E onde é que está isso? Então, a gente vê que não há seriedade por parte de Suape. Por parte de Suape. E toda a atitude de Suape é querer afringir os moradores, poceiros, pescadores, agricultores, para tirar da área, para que seja colocado empreendimento. É importante o desenvolvimento de Suape, era o que muitos pensavam. Me mostra aí, eu desafio qualquer um aqui, dizer uma área do Cabo, não digo nem de gás, porque é uma desgraça. Não tem saneamento básico, certo? Não tem um banheiro público, a praia está toda degradada, não há saúde, não há segurança. Então eu quero saber onde é que está o desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, só para eles guardarem dinheiro no bolso, e o social, onde é que está? Ainda no Cabo, em 2014, o IBGE fez uma pesquisa onde Pujuca perdeu 17,3% de renda. Como é que um município hoje ganha mais impostos e ele perde na renda? Está lá degradado. Você chega lá com os moradores, não melhorou em nada, o Cabo Santo Agostinho melhorou em nada. Então, desenvolvimento social não é econômico, então não há desenvolvimento. Não há desenvolvimento por parte do Estado. Vemos aí uma hipocrisia muito grande desse povo. Mas como eu sou pescador, eu quero deixar claro aqui, para finalizar, é que dia 1 de janeiro de 2010, não é só por causa do feriado nacional. É uma época de verão, uma área mais importante para todos os comerciantes de Gagu. E quando uma dragagem começa a dragar no período desse, quem vem para a praia não, quem vem à praia não fica. Por causa do sedimento, provoca pano branco, coceira, que esse solo, esse terceiro solo que eles lançam no mar, ele é tóxico, ele não pode ser lançado de terra. Teria que ser lançado por volta de 90 a 100 metros, porque a pressão fazia o filtro. Foi jogado a 1.500 metros da costa. No CD que eu passei com o grupo aqui, está as imagens bem próximas. Eu tirando foto aqui, você vê o pessoal pescando na beira da praia. Então, está lá para todo mundo ver. Então, e eles tiveram coragem de dizer na audiência pública que fizeram isso para economizar tempo, não foi o dinheiro, tempo para poder agilizar o processo de swap. Então, não respeitou nem as pessoas que vinham do comércio. É uma pena não ter aqui, eu estou assistindo foto aqui, é o dono de restaurante. Porque a maior pobreza hoje é nos restaurantes daquele Calça Agostinho, que compra peixe de fora, porque os daqui não estão dando condições de manter o restaurante. Então, foi uma perca total, geral, não há compensação ambiental séria. As marisqueiras, que ainda produzem um pouco, estão correndo um risco imediato, iminente. Pode até agora, a gente está conversando, as duas dragas, elas já começaram a dragar. Se você chega lá de frente do Promar, vai estar lá as duas dragas, com as tubulações tudo já estendidas para dragar. É uma pena não ter aparecido o vídeo, porque eu ia mandar vocês frisar na área do Coqueiro, que a gente chama Forte Negro, que é uma marca tradicional dos pescadores, chama Forte Negro, que é conhecido como Ilha do Francês e Ilha de Cocaia. Entendeu? Vai ser destruído mais agora uma porrada de mangue, e pesquisadores que fizeram pesquisa disseram, no momento que tirar aqueles mangue para colocar depósito de contêineres ali de minério, com certeza vai matar aquela última ilha que se tem agora, Cocaia. Então isso não está levado em conta, só para não estar preocupado com isso. A gente levou o pessoal do Ministério Público Federal para conhecer as ilhas. E na época da andada do caranguejo, que eles dizem que não tem mais nada, que os mangos não produzem mais nada. Essa pesquisa está no YouTube, se você acessa o Ministério Federal, você vai ver lá. Foram 5 peritos que veio de Brasília e outros do Rio para fazer esse levantamento. Viram lá que é uma grande produção ainda de marisco, de mariscão, de ostra. Então, assim como produzir. Agora, o que basta é eles querer deixar a pessoa ter acesso àqueles locais para poder pescar e buscar alternativa de preservar para que uma comunidade de pesca sobreviva, porque com essa miséria ou não, a gente ainda produz 73% de peixe para o estado de Pernambuco. Então, emprega muito mais pessoas do que swap. E isso não é divulgado porque é desenvolvimento econômico, é para o bolso dele, não vem para o povo. E eles não divulgam isso. E cabe a cada um de nós que está aqui ouvindo isso, buscar, pesquisar, vocês vão ver, que eu só falo o que eu posso provar, entendeu? E dar a sua opinião, se é um desenvolvimento sustentável, é um desenvolvimento miserável que trouxe morte de várias pessoas, né? Várias famílias todas destruídas. A gente chega na Vila Nova Tatuoca, o pessoal está lá no alcoolismo, pessoas doentes psicologicamente, há pessoas que foram tiradas da sua pesca, não tem outro emprego. As casas que receberam não tem condições nem de plantar nada, nem criar galinha não tem condições. Então, não existe desenvolvimento. O que existe sim é uma favelização do povo cabense, onde tem uma violação de direitos humanos e que isso precisa ser visto. E muito obrigado. Com as imagens, sim. Hoje a gente não quis passar porque elas estão sendo trabalhadas em processos de filmes anônimos, por enquanto. E esse filme vai acontecer em breve, de uma forma um pouco mais estável do que a gente projetar elas aqui. Eu peço desculpa que se eu soubesse realmente que é da sua intenção e desejo, a gente poderia projetar aqui sem nenhum problema. Assim. Mas elas estão sendo trabalhadas, estão sendo vistas por um grupo de estudantes que preferiam ficar anônimos, mas o filme vai acontecer, com material de arquivo. Alguém mais quer perguntar, se interessa por falar algo? Tem dois vídeos que foram realizados por um pessoal que também está trabalhando com milha, que chama Swap Caminho Sinuoso, e outro Tatuoca, Uma Ilha Roubada. Isso está em YouTube, então quem quiser assistir, está disponível também. Só para complementar a palavra de Mercedes, a coisa tornou-se tão degradante que teve a ONGs como a SOM e a Bofeande da Holanda, que conheceram o fato que estava acontecendo aqui, eles mesmos vieram fazer um levantamento dos danos, tanto ambientais e sociais. E a Holanda entrou com recurso lá, na Holanda, contra a própria empresa da dragagem, que é uma empresa holandesa que estava dragando aqui. Por quê? Porque houve vários danos, tanto ambientais e sociais, que foram desrespeitados na lei internacional. E essa ONG, que se chama Bofeande e Assume, entrou com ação na Holanda contra a empresa da dragagem. Para você ver como como foi impactante essa situação de swap, uma situação que não houve um projeto nenhum com a comunidade, não houve um esclarecimento melhor, para que, na verdade, houvesse sim o desenvolvimento sustentável. Boa noite. Oi, meu nome é Sabrina, eu sou nativa daqui, tenho 38 anos, e desde que me entendo de gente que eu moro aqui, meus avós são descendentes de escravos, dos que vieram para trabalhar aqui no engenho, né? E eu queria perguntar a você, Nau, o que foi feito dessa pesquisa dos engenheiros ambientais que vieram? O que ficou isso? O que perturbou isso? Foi desconsiderado. Não. 11 deputados na época votaram contra a instalação de SWAP, respeitando todo esse levantamento que Clemente Coelho. Ele é da Universidade Federal de Recife, inclusive agora há pouco, parece que é dia 22 a 23. Ele vai estar dando uma palestra lá na Universidade Federal. E outros que vieram do Rio de São Paulo também chegaram à conclusão que SWAP traria uma favelização grande, muito grande para o Cabo San Agustín em geral, e mesmo assim foi desconsiderado pela elite. Então apenas dos 23 deputados, só 11 votaram contra. Eu posso relatar só minha experiência de família? Meu avô é pescador aqui e ele pescava, você sabe, Belmiro Ferreira da Silva. Ele pescava de forma artesanal, ele mesmo construía a jangada dele à mão e era de vela. Então, meu avô foi o único que lutou aqui contra a do empreendimento. Foi quando começou o nosso flagelo aqui. Há mais de 35 anos atrás, quando a do empreendimento chegou e disse: ó, vocês não são donos da terra, nós somos donos da terra. Então, o que é que eles fizeram? A avenida principal de Gaibu foi loteada. Nós, os nativos, fomos para o subúrbio. Nós ganhamos uma casa, Vila dos Pescadores, ainda tem casa, na planta do que eles deram para a gente. É uma casa com um quarto, uma sala, uma cozinha minúscula. Tá lá, aqui, Vila dos Pescadores. Você ainda pode ver uma ou duas casas. Fizeram muitas reformas, né? Quem comprou depois e tal. Mas a Vila dos Pescadores está lá. Foi onde colocaram a gente. E lotearam a avenida principal de Gaibu e quem teve dinheiro comprou, quem não teve, ficou assim. Nosso flagelo começou daí. Né? Aí depois veio a SWAP, né? Veio o porto de SWAP, veio o Blue Tree Park, quer dizer, não é problema de uma coisa só. O Blue Tree Park cobriu mais de 30 hectares de mangue. Existiam famílias que viviam daquilo ali, de tirar marisco, as marisqueiras, né? Eram famosas aqui, não é? Comecei um marisco até para fora, de tanto marisco que tinha aqui. Então, quer dizer, nosso flagelo não começou agora. Começou há mais de 30 anos atrás. Porque eu só tenho 38 anos e eu vi um pouco disso aí. Então, meu avô lutou na justiça e ganhou, depois de 8 anos, ganhou o direito de estar na terra que ele nasceu, que ele herdou dos ancestrais dele, né? Descendente de escravos, de holandeses e de índios daqui, locais daqui. Só que hoje a gente não pode... Quem casou, por exemplo, minha mãe tem um terreno dela, se eu casar, eu não posso construir minha casa, entendeu? E, no entanto, eles permitem que pessoas que vêm da Baixa da Égua construir aqui o que quer, fazer o que quer, entendeu? Ilegalmente, porque a gente quer fazer legalmente, a gente vai na SWAP, pede autorização para construir a casa para o nosso filho, que casou, e eles não permitem, eles não deixam, né? Então, eu não vejo desenvolvimento social, realmente eu não vejo nenhum. É só minhas considerações. Obrigada, Edir. Vovô? daria pra gente seguir muito mais tempo, assim, a gente já passou... É um pouco de cheio falar isso, né, assim, nas mesas, mas realmente passou da hora, a gente tinha que começar a programação dos filmes às 7. Já são 7, a gente não começou ainda. Hoje é a última feira de Gaibun, dentro desse projeto patrocinado pela Petrobras, por 2 anos, hoje é o último dia. O Fazer o Mundo Fazendo Vídeo também é um projeto patrocinado pela Petrobras, com a cara da responsabilidade social. Também a gente termina a nossa ação financiada em agosto desse ano, sem renovação de contrato. Então, queria deixar um pouco claro que assim, a mesa, o interesse da mesa era mais que a gente se conhecesse, se reconhecesse os corpos. Eu acho que é muito interessante quando deixam de haver os patrocínios para que emerjam outra coisa, outra relação entre nós. Então, assim, aqui nessa associação tem uma produtora de vídeo que está aberta à comunidade, com equipamentos que a Petrobras, felizmente, ajudou a comprar. E eles estão disponíveis. Tem uma série de estudantes formados aqui. Um grupo de estudantes da UFPE acompanhará os recém-formados estudantes até agosto. E daqui até lá, vocês são super bem-vindos. E depois também, porque a associação de vocês e a produtora também está nesse processo de relação. Então era um pouco abrir só, a gente se conhecer. O projeto se chama Fazer o Mundo Fazendo Vídeo. Os estudantes hoje estão com a camisa, em geral estão pela comunidade. E acho que é isso. A gente vai passar agora um programa de filmes de 1 hora. Muitos deles tocam no tema específico da degradação ambiental, ou socioambiental, do contexto. Outros tocam na degradação permanente do meio ambiente pela cara socioambiental das empresas, ou até mesmo pelos agentes, nós mesmos, pessoas que ocupamos lugar de turista e outras perspectivas assim. Se vocês puderem ver, dura 1 hora, são 5 filmes curtos. Obrigado pelo tempo e pela paciência. Até mais. Viu? Continuar, né? Ó, aquela daqui das duas, não tem da.